sobre balançar. Já não consigo dormir se não te vejo. Passo os dias a pensar no último beijo. E sempre que fecho os olhos, desejo o teu corpo, teu sabor. Não pode acabar esta nossa paixão. Não pode acabar todo este prazer. Não posso ficar sem te ver nem mais um dia. Nem mais um dia. Pensar em ti e usar-te nos meus sonhos como se estivesses aqui e fazer amor contigo, chorar de prazer. Canal 2. Que chamam salário, não tirei o curso superior de otário. Não é falta de empenho, querem que aperte o cinto, mas nem calças tenho. Ainda ao mês vai a mãe, já eu estou aflito. Homem, fazias-me era rico em vez de bonito. É sexta-feira. Qualquer dia a bolha rebenta, de boca em boca nas redes sociais. Ouvem-se verdades que não vêem nos jornais. Ter carro é impossível, tive que vender para ter combustível. Tenho pasta que ris, mas hoje estão em greve. Preciso de boleia, alguém que me leve. É sexta-feira. Yeah. ser honesto e eu aceito propostas. Os cotas já me querem ver pelas costas. Onde vou arranjar dinheiro para uma renda? Não tenho condições nem para alugar uma tenda. E os bancos só emprestam a quem não precisa. A mim nem me emprestam para mudar de camisa. Vou jogar Euro Milhões a ver se acabo em guiço. Vou já tratar disso. É sexta-feira. Yeah. Suei a semana inteira. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade, só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história, na história da gente, e outras de quem nem o nome lembramos ouvir. São emoções que dão vida à saudade. Aquelas que tive contigo e acabei por perder. Há dias que marcam a alma e a vida da gente, e aquele em que tu me deixaste não posso esquecer. tua velha cidade, cheia de encanto e beleza, sempre formosa ao sorrir, no vestir sempre airosa. O branco véu da saudade cobre teu rosto, linda princesa. Olhai, senhor, esta Lisboa de outras eras, dos cruzados, das esparas e das toiradas reais, das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais, que já não voltam mais. Lisboa doida e de prata, outra mais linda não vejo, sempre formosa ao sorrir, no vestir sempre airosa. Teu semblante se retrata no azul cristalino do Tejo. Olhai, senhor, esta Lisboa de outras eras, dos cruzados, das esparas e das toiradas reais, das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais, que já não voltam mais. Das festas, das seculares procissões, dos populares pregões matinais, que já não voltam mais. Este é o seu Canal 2 da Antena. Naquela casinha, mas à vontade, vivem no dia a dia, as pessoas à vontade, vivem no dia a dia, ganha-se qualquer verdade, mas há paz e alegria, ganha-se qualquer verdade, mas há paz e alegria. As ilhas todas são belas, são belezas naturais, as ilhas todas são belas, são belezas naturais, diz-me lá de todas elas, qual é que gostas mais? Diz-me lá de todas elas, qual é que gostas mais? Cada ilha é uma rosa, todas são belas para mim. Cada ilha é uma rosa, todas são belas para mim. São Miguel é a mais formosa das rosas desse jardim. São Miguel é a mais formosa das rosas desse jardim. Cada qual gosta da sua, do cantinho onde nasceu. Cada qual gosta da sua, do cantinho onde nasceu. Eu da minha e tu da tua, e cada qual do que é seu. Eu da minha e tu da tua, e cada qual do que é seu. Nunca vi igual ainda. Lá não há mocinhas feias, tanto das de cara linda. Oh, minha terra, meu doce lar, oh, quem me dera a ti voltar e ver de novo onde nasci, ver o meu povo que há tempos não vi. São as moças mais formosas, as carinhas mais rosadas, parecem botões de rosas ao abrir na madrugada. Oh, minha terra, meu doce lar, oh, quem me dera a ti voltar e ver de novo onde nasci, ver o meu povo que há tempos não vi. Os sorrisos que elas trazem, a já com maldade sua, enlouquecem os rapazes ao passarem pela rua. Oh, minha terra, meu doce lar, oh, quem me dera a ti voltar e ver de novo onde nasci, ver o meu povo que há tempos não vi. Oh, minha terra, meu doce lar, oh, quem me dera a ti voltar e ver de novo onde nasci, ver o meu povo que há tempos não vi. Sorrisos que elas trazem, é já com maldade sua, enlouquecem os rapazes ao passarem pela rua. Oh, minha terra, meu doce lar, oh, quem me dera a ti voltar e ver de novo onde nasci, ver o meu povo que há tempos não vi. Oh, minha terra, meu doce lar, oh, quem me dera a ti voltar e ver de novo onde nasci, ver o meu povo que há tempos não vi. Canal 2, Antena. Thank you. dá-me uma gota de ti, uma palavra que seja despida de outros sinais, vestida noutro lugar, onde habitem vendavais e gaivotas a cantar. Dá-me uma flor desfolhada com seiva de água na boca e lonjuras de moinhos como alquimias de vento a rasgar céus em pedaços como estilhaços do tempo. Dá-me um chá preto das cinco e o poleiro de Ravel com a pauta sussurrada entre beijos no meu peito, lábios carnudos que eu sinto e o sabor da tua pele. Dá-me um trago de ti mesma em copo de ouro e cristal, para que escondidos na noite celebremos o teu corpo com excessos soletrados num desrespeito total, num desrespeito total. Lépidos olhos e da acorda no meu coração. Agora encosto minha saudade de nós dois. Abra a janela para a luz que vem depois. É só poeira da caminhada que eu já fiz. Vou me afastando do sonho onde fui feliz. Ando perdido como um amante sem lugar. A vida acaba mesmo sem antes começar aqui. Da caminhada que eu já fiz aqui. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Tu eras aquela que eu mais queria, para me dar algum conforto e companhia. Era só contigo que eu sonhava andar a todo lado e até quem sabe talvez casar. Ai, eu que eu passei só por te amar, a saliva que eu gastei para te mudar. Mas esse teu mundo era mais forte do que eu, e nem com a força da música eu se mover. Mesmo sabendo que não gostavas, eu ganhei meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. Mas queria ao meu lado no concerto nesse dia. Juntos no escuro de mão dada a ouvir aquela música maluca sempre a subir. Mas tu não ficaste nem meia hora, não fizeste um esforço para gostar e pôs-te embora. Contigo aprendi uma grande lição: não se ama alguém que não ouve a mesma canção. Mesmo sabendo que não gostavas, eu ganhei o meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. Tu eras aquela que eu mais queria, para me dar algum conforto e companhia. Era só contigo que eu sonhava andar a todo lado e até quem sabe talvez casar. Foi nesse dia que eu percebi nada mais por nós havia a fazer. A minha paixão por ti era um lume que não tinha mais lenha por onde arder. Mesmo havia no Rivoli. Mesmo sabendo que não gostavas, entreguei-o o meu anel no fim para te levar ao concerto que havia no Rivoli. Web.